do sobre mundo que persiste. Mais uma tijolada. Entendi, não vão descobrir. Acostuma mais um dia. Alucinação é suportar o dia a dia. Mas só uma cabeça equilibrada em cima do corpo, escutando o som das vitolas. Eu sou mais um parceiro desse submundo do sangue. Bom falar pra falar pra você. Vamos que o som não pode parar. Do submundo. Salve. Tá começando aqui mais um Submundo Sampleado. Eu sou o Jeff Ferreira e eu tenho aqui a missão de trazer para vocês os samples utilizados por artistas brasileiros para criarem as suas composições. E hoje vamos falar aqui de dois grupos de rap brasileiro. Vamos falar do Face da Morte e do Racionais MCs. Então o primeiro grupo é o Face da Morte, né? Vamos falar aqui da música Tático Cinza, de 1999, do grupo Face da Morte, lá de Hortolândia, interior de São Paulo, que fez muito sucesso nos anos 90, com Bomba H, Feito no Brasil, Mundo Livre, A Vingança e dentre outros sucessos. E a música que eles utilizaram para fazer, então, a base para o Tático Cinza é do grupo South Central Cartel, né? South Central Cartel, que é um grupo norte-americano. Eles lançaram a música Cottonwood Wood, do álbum Murder Squad, e essa então foi utilizada para fazer aí a base para o Tático Cinza. Então vamos curtir Face da Morte, Tático Cinza, e na sequência Cottonwood Wood, do álbum Murder Squad. Se liga! Vem na moral, dobrando a esquina, farol apagado, cano pra fora, dobrando a esquina, no meio da neblina, no meio da rua. SL, tático móvel na captura, rádio acionado, retrato falado, suspeito sou eu, na mira de um tático, com ferro ou papel, na ocasião, cada vez mais perto, acelera meu coração, com flagrante ou sem flagrante, se pá, tá limpo, na madrugada pra polícia, todo mundo é bandido, cada vez mais chegando devagar. Sou eu no alvo, eu na mira, eu no radar. Me lembro rapidamente da favela, daquelas cenas que assisti no Cidade Alerta. O camburão colando e metendo balas, portas batendo, os corpos no chão, furados na bala. As pessoas assustadas no local, assassinato de quebrada é natural. Periferia de ponta a ponta, sabe? Fato polêmico real, sem disfarce. A minha história não tem no dicionário Aurélio. O pingo é letra pra macaco velho. Vai entender, ladrão, a minha língua. No meio da neblina, o tático cinza. Tático cinza, o tático cinza. Vem na moral, dobrando a esquina. É o tático cinza, o tático cinza. Vem na moral, no meio da neblina. Tático cinza, o tático cinza. Vem na moral. Me dominando, desespero cada vez mais me sequestrando. A marca se aproximando, chegando perto, meu corpo agonizando a um passo do inferno. Você não é ninguém, você não é nada, sem Deus com você, o seu anjo da guarda. Eu aqui, parado cada vez mais tenso, coração acelerado, as pernas tremendo. Três elementos, no mínimo quatro, se passa assim no rosto encapuçado, farol apagado na minha direção. Uma matraca e uma dose de repetição. Penso comigo, fudeu, já era. Mais um pouco pra debaixo da terra. Mais uma alma saindo de um corpo. Mais um jovem brasileiro morto. Fazer o que? Já nem conto mais com a sorte. No pensamento é Deus e São Jorge, guerreiro protetor que me acompanha. Eu vejo o tático chegando na campana. Vem na moral, fazendo a curva. Silencioso, todo apagado, na captura de quebrada na madrugada. Sou eu na mira, no meio da neblina. É o tático cinza. Tático cinza, o tático cinza. Vem na moral, dobrando a esquina.

like I'm wood. It's all about the G's living good. Like I'm wood. It's all about the motherfucking G's. Like I'm wood. It's all about the G's living good. Like I'm wood. It's all about the motherfucking G's. Like I'm wood. It's all about the G's living good. Like I'm wood. It's all about the motherfucking G's. I'm motherfucking G. You see my sick, I give a fuck. Heat under seat, pull out my shit, ain't it? Then I bust, so duck. Run, motherfuckers, and make way. I female to your gangster, shit killer from the bay. Find that motherfucking ass, lying heartless in a ditch. Niggas trip with the cat, looking back on the shit. 187 to 11, break yourself because it's payday. And when I fight to win, so motherfucker, mayday. Well, listen, your grit, shit killer, I got your back, and I'm strapped. And if you run up in a motherfucking face, we'll pull your cap back. We on the mission, 187 on that. It's all about the G's living good. It's all about the motherfucking G's. It's all about the G's living good. It's all about the motherfucker from the depths. I'm stepping off another nigga. The H, the A, the V, the I, the K. The fucking killer. I'm serving niggas the Glock. Now who are you? A fucking low. Yeah. A demon from the realm. I'm serving them hell. I don't joke. Nigga, I'm doubling back because your niggas are making me sick. Yo, why? I'm dropping them quick because they rotting on my dick. And I let the khakis hang low and dip the G-Ride. Hauling niggas through my hood, fool, on the west side. I'm burying niggas and leaving their ass up on the permanent pause. I'm socking their nuts up in their guts and leaving them bloody draws. Skip to my loot, niggas with me. Now who the fuck I be? A fucking G from the six. Fuck a nigga, busy as hang. Split his ass on up and plug his guts to his brain. And through my set, I'm dipping low key. Because it's all about the G's in the motherfucking SC. Knock on wood. It's all about the G's living good. Knock on wood. It's all about the motherfucking G's. Knock on wood. It's all about the G's living good. Knock on wood. It's all about the motherfucking G's. Knock on wood. It's all about the G's living good. Knock on wood. It's all about the motherfucking G's. Knock on wood. It's all about the G's living good. Knock on wood. It's all about the motherfucking G's. Knock on wood. It's all about the G's. Knock on wood. Murder squad taking over the 90s. Knock on wood. We're rolling with Russ. Knock on wood. And I'll be damn if any crew ain't click and see. Knock on wood. And this is LV, a OG from the SEC. E o Racionais MCs, em 1997, lança o disco Sobrevivendo no Inferno, talvez o mais emblemático disco do grupo. E nesse trabalho tem a faixa Qual Mentira Vou Acreditar, né? Que traz aí um funk falando sobre uma noite de rolê em Sampa, né? Todas as mentiras que são contadas aí durante esse peão, desde a polícia racista... Do cara que vende droga, da menina, da Patricinha, né, tal. Então, Qual Mentira Eu Vou Acreditar, né, música do Racionais, ela tem um sample pra base dela, foi sampleado da música Hip Dib Skip the Beat, do grupo Into May, né, que é uma banda de funk soul da década de 80, né, lá dos Estados Unidos, e que lançou essa música aí, no álbum Juice Fruit, de 1983, então, Racionais MCs, Qual Mentira Eu Vou Acreditar, né, usou o sample base de Hip Dip Skip the Beat, que é as duas músicas que a gente vai curtir aqui na sequência, então, Racionais e Into May. Como curiosidade também, né, vale lembrar que tem mais sample nessa música do Racionais, né, eles também samplearam a galera aqui do Brasil, samplearam o Barão Vermelho com Vem Quente Que Eu Estou Fervendo e Boi Garantido, né, com a música Chegou a Hora, que é logo no comecinho, quando, né, o personagem dessa história, ele tá trocando a faixa ali do rádio, então a gente consegue ouvir aí Barão Vermelho e Boi Garantido, né, ambos os trabalhos de 96. Depois, mais pro meio do disco, a gente tem um trechinho de Djavan, que também foi sampleado do Mestre Djavan,

the land from which he came. You are named? No way, darling, she exclaimed. You see, I'm hot and cold and as sweet as you. Ain't no need to talk. Word. Cause you dig my style, I dig yours. Enough said, let's hit me. A hip tip, skip the beat. A two cool to move my feet. Rhythm and rap. I said, hip tip. Move my feet. Ice cold. It was on the dance floor that Dippin' Juicy began to smurf. Did not take long to see he was on her turf. They bumped and boogied. I mean, rocked the floor. Pop, snap, crackle, jumped right there. And then some more. I mean, she threw down sideways, perpendicular, and horizontal, too. Even did something new on Dip. Something called corkscrew. She could dance. The crowd grew quiet. It was such a strange scene. Was the Dip whip and Juicy the queen? Shabba shabba dee da, shabba dee da, shabba dee da. Shabba shabba dee da, shabba dee da, shabba dee da. Jump, skip the beat. Too cool to move my feet. Shabba shabba dee da, shabba dee da, shabba dee da. Could this be it? Was his cool on cancellation? Mm-mm. Just then Dip did a number. I mean like a gyroscope. Something called transcendental body slamming. I mean Dip went for broke. At that point Juicy surrendered. She said, I guess I've been outdone. Dip said, ain't no thing, just big fun. But you the baddest girl ever see. You know I rank you second only to me. Cause I'm a hip tip, skip the beat. A too cool to move my feet. Rhythm and rhyme. I said I'm hip tip, skip the beat. A too cool to move my feet. Ice cold. I said, I'm hip, hip.